Salve! Sejam bem-vindos à primeira edição da Hora do Macaco. Eu sou o DJ Horst Nasser, estou aqui do lado do DJ Google e hoje com a ilustre presença do DJ Deleuze Rato do Ibirapuera. E nesse show a gente vai contar com os ilustres artistas tais como Flea, que mais? Rockwind, Can e... E para começar o show de hoje, a banda Iron Knowledge. Toca aí, Google. Thank you. Aê, aqui é o DJ Google falando, na companhia do DJ Horse Nasser e o DJ Deleuze Ibirapuera. Esse aqui é o... Bom, Rádio Macaco, volume 1. Bom, fechando o bloco aí foi Mob Dick, depois a gente tocou uma banda chamada Tractor, Tierra, e abrimos com Iron Knowledge. Bom, você quer falar aí do Mob Dick, DJ Horse Nasser? Fala aí, vamos falar de trás pra frente, enfim. Então, Mob Dick é uma das inúmeras bandas italianas que imitam Led Zeppelin, como vocês puderam notar. A gente tentou fazer aqui um research pra ver qual música Led Zeppelin exatamente que era, que a gente não tava lembrando. Só que a gente não conseguiu lembrar, enfim, então muito lesado aqui com comendo uva passa. E esse disco é de 72, e antes rolou o que? O Tractor, né? Tractor, outra banda de hard rock inglesa, que também, acho, se não me engano, esse disco é de 72, que é uma imitação descarada dos sons acústicos do Led Zeppelin 3, mas que, enfim, merecia estar aí. Qualquer imitação do Led Zeppelin é sempre digna de se prestar uma homenagem, né? E antes, o Tierra está numa coletânea chamada Chicano Power, que por coincidência também é de 72, e essa coletânea foi uma coletânea que o Santana e o irmão dele e os amigos dele organizaram. É uma coletânea dupla, muito boa, e o Tierra é uma dessas bandas. Eu nunca consegui achar o disco mesmo do Tierra, que parece que existe. Mas sintam-se gratos por terem pelo menos esse sonzinho quase perfeito do Tierra aqui no, na Hora do Macaco. E o próximo bloco aí, Deleuze? Como é que vai ser, mano? Você falou no começo? Não, né? Bom, a gente abriu com aquela música sensacional, né? Aquele riff de entrada pintudo de uma banda chamada Iron Knowledge, que tá numa coletânea. Que primeiramente eu peguei uma coletânea que eu descobri que ser uma coletânea pirata, chama Blow to My Soul. Que tem uma capa grotesca, que é tipo uma mina, uma capa meio pornô 70, assim. Mas na verdade é uma coletânea pirata de uma outra coletânea lançada nos anos 70, chamada Black, A Chains and the Black Exhaust. E ela foi relançada agora, sei lá, acho que uns 2 anos atrás. A coletânea é muito boa. Bom, a gente vai abrir o bloco agora. Queria que o... Queria que o DJ... que o DJ, o Ross Nassif, desse uma introduzida aí. O que a gente vai ouvir agora? A gente tá vendo um vídeo pornô aqui que tá atrapalhando um pouco a nossa concentração. Um vídeo pornô ilegal. E... Bom, a gente vai começar o próximo bloco com o som do Ayrton Moreira, chamado Fingers. Que também está no disco chamado Fingers. E é de 73, e quando a gente voltar aqui eu dou uma palhinha sobre o... sobre alguns detalhes interessante sobre a carreira do Ayrton, ok? Então fiquem aí com esse som maravilhoso. Vai! Días son días, más. días, los pensamientos son todos míos, pero mi lengua ya no está mía. Si plantas rosas, crecen sandías. Si esperas coche, pasan tranvías. Así es mi tierra, que se resfría y está engripada de hace mil días. ¿Cuándo sanará? ¿Cuándo terminará? ¿Cuándo cambiará? ¿Podrá cantar? Yo sé que tú me dirás, ves, mira cómo crecen rosas. Entonces yo te diré, si ya lo veo, sigue hermosa mi tierra. Los pensamientos son todos míos, pero mi lengua ya no está mía. Si plantas rosas, crecen sandías. Si esperas coche, pasan tranvías. Así es mi tierra, que se resfría y está engripada. Yeah. as he came upon his brush, calling, changing, going uphill. Mais um bloco da Rádio Macaco. Fechamos agora com Equipe Mercado. Essa coisa saudável. Fala aí, DJ. Bom, Equipe Mercado, acho que vocês que vocês talvez já tenham escutado alguma coisa a respeito, uma espécie de subdivisão de bandas com mutantes na época, né? E só que tem uma particularidade interessante sobre Equipe Mercado, que ele foi uma banda formada ao redor de uma comunidade hippie na época. E acho que tem uma página na internet, né, que eles dão um relato mais aprofundado sobre essa experiência comunitária deles, libertária, né, na época. Agora, parece que tem um fato interessante, que a vocalista, ela praticava sexo grupal com todos os integrantes da banda, né? E, enfim, era uma outra época, né? Hoje não é mais assim. Mas aí tá, Equipe Mercado, esse som ele foi tirado de uma coletânea chamada Posições, que foi lançada aqui no Brasil em 71, e contava com o Módulo 1000, acho que uma outra banda, o Som Imaginário, acho que uma outra banda chama Tribo Quererê, e se você tiver a oportunidade de encontrar essa coletânea, que eu acho bem difícil, vale a pena dar uma olhada. E antes a gente tocou a contragosto geral aqui da comunidade Macaco, o Ken. Eu acho que o Gustavo quer fazer alguma observação aqui. O Nasser, ele não gosta de Ken, né? Acho que é isso. Bom, toquei essa música aí do Ken, que tá no... Essa música originalmente tá naquele disco Delay 1968, mas essa é a versão de Uphill estendida, uma versão bem maior, nossa, uma versão bem maior que... Bom, é total segredo, né, o que a gente tá fazendo aqui, mas enfim. Eu quis colocar essa versão, ela é bem mais estendida, a versão original ela tem um final esquisito. E o Ken, pra quem não sabe, aliás, o Ken é uma banda que ficou bem manjada aí nesses últimos tempos, bastante citada como influência pra uma porrada de gente, que é dita da cena krautrock, né, que eu acho uma coisa bem esquisita falar isso, porque você tem uma variedade absurda de bandas e você não tem... As bandas são muito diferentes entre si, né, o Ken, do Noi, do Faust, das bandas mais prog, como Agitation Free, e por aí vai, né? Eu acho impressionante, esse som é de 68, e muita coisa original, esquisita, ele tem essa pegada meio white light, white heat do Velvet, mas de um jeito ultra frio e é quase contemporâneo. Enfim, um puta som, né, cara? Mas o Nasser não gosta, cara. Eu queria que ele explicasse porque ele não gostou dessa música. Ele ficou com implicância com ela, não entendi. Antes ele tocou, a gente tocou o Ayrton Moreira, música Fingers, fudido, e ele queria contar também uma historinha engraçada aí sobre da história do Ayrton Moreira, vai lá. É, acho que você deve saber que o Ayrton Moreira é um percussionista brasileiro, super conhecido, que ficou super conhecido lá fora no final dos anos 60, no começo dos anos 70, principalmente pelos discos que ele fez com o Miles Davis, né? E num desses discos, que hoje você tem, acho que foi tudo relançado pela Columbia, né? Que chama Live Evil, ele chamou o Hermeto para tocar, porque ele tinha uma banda com o Hermeto, que era o Quarteto Novo. E o Hermeto, ele fez um som, inclusive, você lembra o nome do som? Que tá no Live Vivo? É o... Ai, ai, ai, ai, ai. Que memória. Não, deixa. Quem quiser procura lá. Selim? Não é? Pode ser, acho que é o Selim, cara. Não é? Acho que é isso aí mesmo. E esse é um som do Hermeto Pascoal, que ele fez, que ele compôs, colocou no disco, e o Miles simplesmente retirou a autoria do Hermeto Pascoal e creditou a música a ele mesmo, né? E um belo dia o Ayrton chegou pro Miles e, enfim, lançou o disco e falou: porra, por que não tá aí o nome do Hermeto Pascoal, foi ele que fez a música, né? Aí ele falou: não, eu não vou botar o nome dele, e se vocês quiserem, vocês me processam. E pra quem conhece o Miles, sabe que realmente esse boato, ele tem tudo pra ser verdade, né? Sugiro pra uma bela bibliografia musical, que é a autobiografia do Miles Davis, que é um barato, né? Do caralho, aquele livro. E o Ayrton Moreira entrou com um processo, venceu o processo, e anos depois ele se encontraria com o Miles, né? O Miles se encontraria com o Ayrton, e ele diria: é isso aí, cara. É isso aí. Você tinha que ter feito isso mesmo, cara. Então, vale aí a historinha engraçada. O Ayrton Moreira, inclusive, eu vi ontem isso daí, que ele continua tocando. Ele fez um disco com os Tupinambá. Essas coisas aí que o Renato conhece, cara. Mas continua nativo, um cara que os discos solos dele são impressionantes, né? E agora o que a gente vai mandar no terceiro bloco? Foi a polêmica música, que também criou muita tensão aqui na aqui no QG Macaco, que é a épica, o épico som de uma banda italiana que chama Flea, ou Flea, e é um som de 20 minutos, então é um épico hard rock, maluco, kraut, psicodélico, meio punk até, né? Então eu peço para que vocês se concentrem agora, relaxem e curtam aí, Flea com Top Uomini. Oh! Aí, Rádio Macaco, volume 1. Fim desse bloco. Fechamos com outra música do... Os caras não saem da internet. Dedicando esse programa aqui pro Rodrigo Rosa, um grande amigo nosso. Ele não pôde vir hoje, foi pra praia. Então, bom, fechamos aí com Black Rock, com a música Yeah Yeah. Também daquela coletânea... Black in the Chain, The Black Exhaust, também conhecido como Blow to My Soul, né, versão pirata que também circula por aí. E abrimos com a música que eu acho que todo mundo vai adiantar, né? Porque a música é muito grande, mano. A música... Não, tô zoando, a música é animal. Banda da Itália, tá sim, tá rolando a obra-prima no fundo aí. E, bom, queria que o DJ Horse Nasce comentasse aí sobre o épico, hard, psicodélico, aquele progressivo, aquele burro que ele rolou aí. Bom, a contragosto geral, eu não abri mão de colocar essa música. Eu acho que agora essa minha teimosia está totalmente justificada. Porque a música é um puta tesão, é impressionante, é perfeita, né? Em vários aspectos eu acho que ela supera a maioria das bandas dessa época que tentam fazer essa mistura de hard rock com um lance mais... de um lance mais de improvisação, uma linha talvez meio King Crimson, Pink Floyd mesmo, cara. E eu acho que o Flea, ele consegue fazer isso mantendo um puta peso. Então acho que vale a pena todo mundo tentar, quem se interessar, procurar esse disco, que é de 73. Essa banda, ela tinha antes um outro nome, que agora eu não tô me lembrando. E depois ela ainda mudaria de nome e chamaria Etna, né, se eu não me engano, cara. Que eu nunca escutei, mas parece que é uma banda de jazz rock, né. E, bom, de qualquer maneira aí, valeu a espera de todo mundo pra essa viagem semi-alucinógena e transcendental, né? E agora que a gente... Bom, a banda que tá de fundo, que o DJ Google comentou, é uma banda que a gente descobriu dos anos 70, né? Uma banda muito obscura, e que eu preferia não revelar o nome, tá? Mas espero que vocês também dê uma ouvidinha. Qualquer coisa, vocês podem mandar uma carta aqui pra gente, pro Ibirapuera, que o Deleuze, ele vai ter... Ele vai responder com toda alegria. Fala aí, Deleuze. Responder carta pra quê, cara? Responder carta pra quê? Pessoal interessado. Ah, pode mandar, não tem nenhum problema, a gente responde com foto. E... mandem cartas com foto. Preferência de biquíni ou calcinha e sutiã? Que mongo, né? Mas, Google, o que a gente vai rolar agora, cara? Pera aí, deixa eu dar uma olhada nos arquivos aqui do nosso computador aqui, sofisticado, só um segundo. Agora com Bobby Bozzoleo, The Freedom Orchestra. Do disco dele, que é uma trilha sonora do filme do Kenneth Anger, lá o Lucifer Rising. Bom, depois a gente comenta mais e... Enfim, escuta aí. We'll be right back. I'm not afraid of the dark. Rádio Macaco, volume 1, fechando mais um bloco com a banda Purple Image, mais uma banda influenciada por Sly, por Funkadelic, daquela cena americana de que tocava funk com pegada Hendrix, pegada pesada, pegada mais rock. Um disco meio difícil de achar, uma banda meio obscura. Começo dos anos 70. Bom, no meio, o Nasser vai falar aí sobre a banda do meio. E... bom, e a banda que a gente tocou antes foi o Chico Magnetic Band. E... que não por acaso parece muito com o Hendrix, porque o Chico, pelo jeito, além de ser um negão que toca guitarra, ele é um puta paga-pau do Experience, né? E ele lançou esse disco em 70, o disco do começo ao fim é perfeito. Eu acho que vale a pena aí pra qualquer um dar uma conferida, né, cara? Eu tô com uma dificuldade imensa de concentração, que eu vou repetir isso de novo, cara. Eu não tô conseguindo me concentrar. Os meus queridos amigos aqui estão me abalando emocionalmente com... Então eu peço perdão por essa falta profunda de respeito, né, com você, ouvinte. Mas acho que vale a pena aí pelo contato que a gente está proporcionando para vocês aí com essas pérolas, né? Então, o Chico Magnetic Band foi o único disco lançado em 70 ele era francês. Então, uma espécie de Hendrix francês. Mas é isso aí, mano. O que que tocou antes aí? Bom, a gente abriu com... Far over water, rolling in vain. what you can see. I look into your mind's eye, see what you can see. There's hundreds of people like you and me. Oh, hungry on sundown, hungry on sundown. Oh, hungry on sundown, hungry on sundown. Eu no Guaru, é isso? Nossa, para, vai, vamos terminar o bloco. Eu não consigo fazer, cara. Eu suplico. Tá gravando já, cara. Me fala aí o que você tá fazendo. Eu tô entrando em uma série de sites pornográficos. Proibidos por leis, à procura de menores de idade praticando sexo com animais. Só que até agora não tive muito sucesso, né? Mas eu tô pensando seriamente em fundar uma das comunidades, então todas as crianças que estiverem escutando esse programa, enfim, tiver algum interesse em me mandar as fotos, pode enviar sua carta aqui pra Ibirapuera. E o que foi? Conta a história do Skip Spence, porra, cara. Todo mundo quer saber, meu. Eu não consigo. Hoje tá difícil, cara. Tá uma maldição. Não, horrível, cara. Caralho! Bom, enfim, cara, não tá rolando. Não tô conseguindo, só dar um Google aí no Alexander. Daí você vai ver a historinha dele, allmusic.com. É, no meio a gente rolou um Rockwind, primeiro disco. Hurry and Sundown. Na fase. Nossa! Na fase pré-leme ainda. E bom, a gente abriu com o som que o Nasser vai comentar. Um pouco econômico que você foi nos seus comentários, hein, Gustavo? Google tá meio tarado aqui, né, cara? Bom, em meio a todo esse tumulto e poluição sonora, eu só posso tecer meus últimos comentários aqui sobre o Xangô, que foi a primeira banda que abriu esse bloco. E ela... o Xangô, ele tem, se não me engano, tem dois discos lançados. Esse som tá num disco de 72, que é um disco maravilhoso, perfeito. Ele segue muito essa linha do Santana. Mas tem toda uma... Porra, mas vocês são foda, né, cara? Mas mas enfim, como eu tinha comentado do Ticano Power, o Xangô também tá lá, então é bem nessa turma aí do Santana, né? E então é isso. Nós chegamos aqui ao final da Hora do Macaco. Esse é o primeiro exemplar de, espero que muitos outros. E depois de toda essa insanidade descontrolada, eu espero que vocês relaxem. E se tiverem alguma proposta interessante para o programa, a gente está sempre... não é mentira, a gente não está aberto a qualquer tipo de sugestão. Então é isso, gente. Fiquem com Deus e até mais. What? What's up?